2171, passou 2400, vai sair do Samu. 2171, bom dia, contato radar, subiu para nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, voo 2171. Voo no 094, reduza para aproximação, chame agora Torre Salvador, frequência 118.95. Reduzindo 1895, 094. O farol da barra, agora recebo 0441 no transponder, mantenha condições visuais e tenha frequência livre. Graças, até o regresso. Ilusão. Charlie Sierra Romeo, prossiga para o controle. Muito bom dia, controle. Charlie Sierra Romeo, procedente da cidade de Iaçu, controle de Salvador. Transponder 5176, 4 a bordo. Você é uma matrícula, é Papa Tango ou é Papa Romeo? Papá, papá. Papá, papá, Sierra Charlie Romeo. Gente, mantenha a regra de voo visual, ajuste no 097, vou ir na proa da Ceasa para ingresso no circuito da 197. Instante, papá, papá, Charlie, Sierra, Romeo, pronto, certo. Papá, papá, Charlie, Sierra, Romeo. Já passando para informação de tráfego, duas aeronaves para pouso, pistão 1-0, após será autorizado. Autoriza a cabeceira 3-5, senhora. Gente, porém, mantenha inicialmente a vertical do farol de Itapu, aguardando instruções do Charlie Alfa Tango. Tá mantendo, senhora. Zulu? Afirmativo. Papa Tango Mike Bravo Uniform. Papa Tango Mike Bravo Uniform, contact power frequency 118.95, have a nice select. Tower 1895, thank you, have a good day. Final Tower, good morning, Papa Tango Mike Bravo Uniform, to approach runway 17. Papa Tango Mike Bravo Uniform, make a holding on Ceasa position. Come you ingress final runway 17 again. Project, maintain holding in Ceasa position and I will call you back to intercept the final to runway 17. Azul 4207, solo 29, chama o solo Salvador no 219. Solo 29, 4207. 1-0-9-4. Autorizado pouso pisto 1-0, o vento 130 graus 099, informação de tráfego à sua esquerda, um eco 121, prosseguindo 1.000 pés sem interferência, e à sua direita um helicóptero, um Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés sem interferência. Acendo os tráfegos livre pouso 1-0, bom 094. Gol 2171, dá presente, vou direto Monte Val. Direto Monte Val, gol 2171. Tango Victor India Juliette, controle. Victor India Juliette, prossiga. Recebendo seu modo Charlie intermitente, confirme sua altitude. Está mantendo mil pés, Victor India Juliette. Certo, mantendo mil pés, está passando fora da barra. Somente o Whisky Kilo Zulu prosseguindo para Cairo, mantém a frequência livre para a coordenação Vitor e Juliette. Vitor e Juliette, passando fora da barra, chama nada. Está fora de porra, tá? O Charlie Alfa Tango tem condições de agilizar prosseguindo direto para a Bata? Afirmativo. Conferência, autorizado prosseguir, dá presente direto com o proa da Bata, o Charlie Alfa Tango. Dá presente direto pro proa da Bata, tá? Papa Tango Mike Bravo Uniform, report on AMR position. Roger, try to pull you back at AMR position. Gol 16, 19, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Mantém 10, com 10, 94, solo 31, libere primeira direita, chamo solo Salvador, 91, decimal 9. Direita 219, com 094. Confirmando, Charlie Alpha Tango, está prosseguindo para a Bada sem interferência com o eixo da 17? Afirmo, sem interferir com a 17, senhora. Sim, estou no visual com tráfego, informo um eco no 21 no Xingu, prosseguindo para pouso pista 17. Reporte solo controlado da Bata, o vento 130 graus, 109, o Charlie Alpha Tango. Está na final, para a Bata vai reportar em solo controlado, já está na final. Uno 619, autorizado decolagem pista 10, vento 140 graus, 099. Autorizado decolagem pista 10, com o 1609. Azar uniforme, no more turn on runway 17, Gilbert, go ahead. Papatango Mike, Bravo, uniforme, clear to land runway 17, wind 140 degrees, 109. Ok, pull to land on runway 17. Papa, Charlie, Serra Romeu, está visual com campo? Afirmativo, Serra, visual com campo, Charlie, Serra Romeu. Santiago, agora estou em Salvador, na frequência 118.95, até bom posto. 118.95, muito grato, até o próximo. 120.8. 208.09, boa. Estou em Salvador, muito bom dia, papapá, Charlie, Serra Romeu. Charlie, Serra Romeu, prossiga. Charlie, Serra Romeu, procedente de Açu, senhora, comprou de Salvador, já visual com campo. Gente, Charlie, Serra Romeu, prossegue para pouso pista 17, confirme. Afirmativo, senhora, 17, parte 5. Parte 5, gente, autorizado final 17, aguarde autorização de pouso, Charlie, Serra Romeu. Charlie, Serra Romeu, aguardará a produção de pouso. Papa Tango Mike, Bravo, uniform on the ground at 3-4. Roger, Mike Bravo uniforme. O Charlie Alpha Tango solo controlado? Salvador, muito bom dia, eu vou no 739, passando o nível 230 com a nota. Voo no 739, achando a identificação, via Bomediuno, desça para o nível 050. 050, Bomediuno, 739. 309, se for interesse do controle, poderia voar a partir de Taboa e Itap. 309, eu dou presente direto Itap, igual no 739. Muito grato, vou Itap, 739. Gol 1230.090, pronto para decolar. Bom, 1230, autorizado aliado, decolar pistola 0, vento 140 graus, 109. A linha e decola, 1230. O Charlie Sierra Romeu, autorizado pouso, pistola 7, vento 140 graus, 109. Charlie Sierra Romeu, autorizado pouso na 17, muito grato. Charlie Sierra Romeo, solo 39, liberando para o Pat 5, ao estacionar a frequência livre. Muito grato, Charlie Sierra Romeo, até a próxima. 1230, decolou 39, chama o controle Salvador, 120, décima 8. 1208 para Salvador, gol, 1230, até logo. Salvador, muito bom dia, gol 1230, passa 2000 para o 370. Gol 1230, contato radar decolagem, saída Puka, suba para o nível 370. A subida Puka, sobe para o 370, gol 1230. Controle Salvador, 3485. A 3485, assino identificação via bom mediano, desça para o nível 060. Meio 19, chame agora Recife, frequência 125.1, alternado 128.35. 251-2835, gol no meio 19, boa tarde. Boa. Tive estacionamento, chame pronto o táxi, olha como é que é. Meu 140, autorizado decolagem de pistola 0, vento 150 graus, zona 09. Autorizado decolagem, zona 0. Meu 140, decolando 42, chamo controle de Salvador no 20, 208. 208, meu 140, bom trabalho. Controle de Salvador, chama meu 140, bom dia, passando 1.800. Oxê, meu 140, bom dia, contato radar decolagem, suba para o nível 350 via PUCA. 350 via PUCA, meu 140. Pode voar direto para o saída, o Oxenem 140, temos um tráfego na mesma saída. Vamos até para o 1.739, após desvio, autorizado Duna para o final do ILSX-Ray, desça para 2.000 pés com ajuste no 097. Desvio Duna 1017, informará o voo 9739. Para 9, solicitou desvio? Ponta 3485, para 080, 20 milhas. Está livre desvio, tanto 3485, após desvio, vou ITAP. Após ITAP, 3485. Voo 1230, chame Recife agora, frequência 125.45, alternado 126.85. 5-2085 para Recife, com 1230, até logo. A 3485, autorizado a final do procedimento, desce para 2000 pés, o ajuste no 017, informe estabilizado. 2000 pés no 017, autorizado final do LS X-Ray, da 10, informe 3485. Oxana M1 no 40, chama agora Recife, 125 decimal 45 e alterna 126 decimal 85. 2345, bom trabalho. ILS da 10 sobre Duna, ao voo 9739, avista Catequeira 10. Catequeira 1739, completa aproximação, enxame a Torre Salvador, frequência 118.95. 1895, bom dia, 739. De Salvador, bom dia, voo 9739. A 3 milhas para o Índia Serra, avistando a cabeceira 1-5, ILS confirmando a 1-0, avistando no ILS da 1-0. Voo 1-7-3-9, autorizado para o uso pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-0-9, ajuste altímetro 1-0-7. Família 17, livre pouso 1-0, 1-7-3-9. Está no pátio aqui, na porta do hangar da Águia, para o 441 caminho qualquer para fazer um check posto. Para fazer um check, é isso? É um check de potência aqui no 44. O senhor coordenou com a intra-aero? Hoje? Consciente, chama no término. Oscar Mike Young, confirma se apresentou alguma DLA para o plano? Ah, tem um plano aí que foi cancelado, que era o plano para Maraty, era um plano de voo, e agora está em vigor a notificação para o circuito de tráfego aqui, o voo de frente. Então, o Oscar Mike Yankee, eu só estava com um plano aqui para as 13, 13 Zulu. Então ele estava válido até as 13h45. Realmente é o plano para as 13 horas, ou um certo atraso, se for possível. Sim, então informou o senhor que devido ao plano estar vencido, e como o senhor não apresentou nenhuma mensagem de DLA, é necessário que o senhor realize um novo plano. Não é plano, é ponte para um bom local. Sim, então o senhor apresente uma nova notificação, porque já se encontra vencido há alguns minutos. Confirmando novamente, o senhor não apresentou DLA. Não apresentei DLA para essa notificação. Posso, é, não tem como confirmar isso, aproximado aqui no parque. 1739, solo 55, libera a direita, chama o solo Salvador no 21, décimo 9. 3485, na escuta? Na escuta, 3485, final da 1, Zé. 3485, autorizado por pouso 1-0, vento 140 graus, 1-0-9. Autorizado por pouso 1-0, 3485. Posso ficar mais aqui a torre novamente? Confirme, é mais coisa. E o senhor que realmente é necessário que o senhor apresente uma nova notificação no caso do plano, no caso da notificação já estar vencida e não ter sido apresentada uma mensagem de DLA. Go 1648, clear the line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go 1648. Da 3485, solo 58, libera a direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. Direito no 219, 3485. Clear takeoff, runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, go 1648. 1-6-4-8, airborne at 01, contact Salvador Departure Control 1-2-0-8. 1-6-4-8, 1-0. Controle Salvador, bom dia, gol 1-6-4-8, cruzando 2-500. Maria, voo 1648, contato radar decolagem, subou para o nível 350 via PUCA. 350 via PUCA, o 1648. Acende no transponder 01150 e chame pronto táxi, Serra Gofiótica. Autorizado o acionamento para chamar pronto táxi, Serra Gofiótica. 648, chame agora Recife, frequência 125.45, alternado 126.85. 2545, alterno 2685, voo no 648, bom dia, bom domingo. Salvador, boa, Xanaria 337, formação, papá. Xanaria 337, acionei identificação, via bom, que desça para 4 mil pés, ajuste no 0174. 0174, mil, identifico, Xanaria 337. Controle Salvador, muito bom dia, gol 250, formação papá, passando 205 para 150. Uno 250, aciona identificação, bom médio Uno, desça para o nível 050. Identificou, bom médio Uno, no, melhor, 050, 1250. Chame o solo novamente para uma nova cópia, o Oscar McKeank. Oscar McKeank. Vá do táxi, chame na Oscar, o Thiago Gasca. O azul 5197, autorizado decolagem 10, o vento 130 graus, 099. A linha decola dando 0, azul 5197. Azul, acho que é mais quieto. Sim. Prossiga. Ok, já estacionado, mas o 4 para... Reporte na Oscar, o Oscar Maquiante. Vai reportar na Oscar Maquiante. Confirme apenas PLB e autonomia, Oscar Maquiante. PLB 06, autonomia de 1h40. Gente. Thiago, que Oscar é a torre? Confirmando, o senhor estava na pasta? Gente. Descendo aos 50, 1250. Oscar McKeank, autorizado ingresso de 17, reporte pronto. Mirante alinhado e pronto. Tamaiki autorizado a decolagem para o Sul 7, o vento 140 graus, 109. Autorizado a decolagem, ó. O 5197 decolou o Zulu 2, chama o controle Salvador no 20.8. Salvador 208, boa, Zulu 5197. Salvador, boa, Zulu 5197, decola, cruza mil pés. Azul 5197, contato radar, suba para o nível 320. Após 2000, autorizado direto Leda. Ao 320, após 2000, direto Leda, Azul 5197. Cruzado de ingresso, reporte pronto, ou Serra Gofiosca. Autorizado ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceira 17. Oscar Mike Yankee decolou ao 03, chame o controle de Salvador no 20.8. Vai chamar o controle de Salvador no 20.8, Oscar Mike Yankee. Bom, meu Oscar Mike Yankee, mandei uma suba para o nome pés no corredor Axé, informe no farol da barra. Afirmativo, sobe mil pés no repórter no farol da barra, o Oscar Mike Yankee. Está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste no 097, informe estabilizado. Ok, 2017, formaria estabilizado, 1250. Estacionamento 337, número 2 na aproximação, reduza para 2209. 2209, número 2, estacionamento 337. Controle azul 5197, desvio à direita para 220 para as próximas 2526. Autorizado, desvio azul 5197. Na Laguarde, azul 597. 597. November 989 Alfa Romeo, clear the start up, call me red protection. Serra Golfiosa. Serra Golfiosa, autorizado de colagem de 597, o vento 130 graus, 109. Gol 0094, aproximando o Sérgio, espera no 0. Zona 094, cruzado, alinhar e decolar para o 10, vento 140 graus, 10 0 9. A linha e decola da 10 0094. Thiago Fiosca, decolou aos 16, cuide à direita. Cuide à direita, cruze a final da 10, reporte para girar base pela direita, pistola 7. Direita, reporta base pela direita, 97, Thiago Fiosca. Autorizado mais à frente o ILS Whisky Azul 2758. Controle, o Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, prossiga. Está aqui no través de Ondina, a intenção é o retornar ao circuito de tráfego para Pouso. Está retornando via litoral? Afirmativo, falou que está por antes possível. Eu estou autorizado o regresso via litoral e informe no através do Pituaçu, Marco Pituaçu, Oscar Mike Yankee. Vai chamar no através do Pituaçu, Oscar Mike Yankee. Controle de Salvador, Cordial, bom dia, passarinho do 9804, formação Papá, passando posição final. Passarinho 9804, bom dia, sua identificação. Boi Bomed para chegar do Bomed 1, chama no ideal descida. Ok, vou dar presente Bomed com final ILS 10, chama no ideal descida, 9804. Azul 5197, confirme sua razão subida. Mantendo 1.900 pés, presente Azul 5197. Se informa o tráfego, posição de 12 horas, 41 milhas, com rumo norte, cruzando, mantendo ainda 1970, é um Alfa Tango 72 da passareta. Sente Azul 5097, negativo, tráfego de campo. Descido, passareta 9804. Passareta 9804, desça para o nível 060 na prova de Bomédia. Prova de Bomédia, descendo 060, quando possível aí, possível coordenação voadora do 9804. Aguários, sequenciamento, inicialmente o número 612. Ah, ok, sequenciamento, 612, ok, muito grato. Salvando o Bomed, descendo para meu meu. Controle, bom dia, Azul 4060, informação Papá. Azul 4060, bom dia, sua identificação, via Bomed 1, desça para o nível 070. Via Bomed 1, nível 070, 4060. Passarela 9804, informa o tráfego, posição de 1 hora, 32 milhas, com rumo sudoeste, cruzando nível 950, em subida para o 320. É um Embraer 190. Afirmativo, 9804. Controle, Oscar Mike Yankee, no através de Pituaçu. Opa, meu Oscar Mike Yankee, chama agora 2 Salvador, frequência 118.95. 2 Salvador, 118.95, para o Oscar Mike Yankee, até. Controle, bom dia, bom 094. Diego Lomo 094, contato radar da decolagem, via Momo, suba para o nível 370. Via Momo, sobe ao 370, com 094. O Xanel 6337, autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097, informe estabilizado. Autorizado X-Ray, 2.000 pés, 27, quatro estabilizado, Xanel 6337. Estabilizou 1.250. Uno 250, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118.95. Completa, 18.95, até a volta. Azul 4060, foi direto ao ITAP da presença. ITAP da presença, até. O senhor ainda é 337, pode considerar restrições de selo e seguir 2.000 zonas? Está livre da restrição da chegada do Xanay 6337 e mantém o perfil da chegada. Mantém o perfil sem restrições em pelo Xanay 6337. Faz a decolagem do tráfego que está decolando 17, ele vai curvar à direita? Negativo, o tráfego está em toque remetida, será solicitado ao mesmo que mantenha a proa até atingir 1.000 pés para a separação de tráfego, Oscar Mike Yankee. Ok, o Oscar Mike Yankee não pode cruzar o prolongamento do 1.0 para ingressar na perna do vento do 1.7? Negativo, a aeronave para pouso pistão 1.0, já se encontra o marcador externo. Ok, graças. Mais 989 Alpha Romeo, approved tax report, contact way Papa, QNH 1017. Oi Salvador, bom dia, Gol 250, vai passar o Esther. Gol no 250, tráfego acessado, autorizado pouso, pistão 1.0, vento 1.20 graus, 1.09, ajuste altímetro 1.07. Livre pouso 1.0, 1.17, 250. Oscar Golf, Sierra Golf Oscar, tocou e remeteu ao 2-1, mantenha a proa até atingir 1.000 pés e reporte visual com o Sikorsky no farol de Itapuã. Mantém proa até 1.000 pés e o tráfego Sierra Golf Oscar. Zona 250, informação de tráfego em toque arremetida para o auxiliar 1.07, um Charlie 150 sem interferência, prosseguindo agora, passando com o Pro do Litoral Sul e tráfego adicional, um helicóptero Sikorsky 76, mantendo 500 pés à sua direita, sem interferência. Ciente 250. Foi o Oscar Maquiano visual com a aeronave que decolou no 17. Gente, o Oscar Maquiano visual com o Boeing da Gol na curta final no zero? Afirmativo. Condições de agilizar o cruzamento da final da 1-0 retaguarda do tráfego? Afirmativo. Então, gente, cruza a retaguarda do Boeing da Gol, reporte para a base pela direita, pistuma 7, Oscar Maquiano, então informa o tráfego, um Airbus da Avianca passando agora a Duna, agilize. Tá agilizado, vai informar na, no tráfego da 1-7, o Oscar Maquiano. Mantém position, November 989 Alpha Romeo. O Sierra Golf Oscar mantenha a vertical do farol de Itapuã em espera, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Vertical do farol de Itapuã em espera, aguardando o cruzamento. Sierra Golf Oscar. O 4060 está sob vetoração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 030, seu limite é o localizador. 030, limitado pelo lote, o azul 4060, descendo ao 077. Oxana 6337, completa aproximação, chame a torre Salvador, frequência 118.95. 095, bote da 6337. Oscar Mike Yank já efetuou o cruzamento. Gente, Oscar Mike Yank, devido ao tráfego na final da 1-0, mantenha o setor norte e aguarde instruções para pouso pistuna 7. Aguardar no setor norte, instrução para pouso. Que loucura, hein? 7, o Oscar Mike Yank. Cruzeiro limitado pelo Oscar, 6200. Solo 24, libere à direita, chama o Solo Salvador no 21.9. Direita, Solo Salvador, 219, boa, no 2.9. O Xené 6337, não escuta? Não escuta, Xené 6337. A 6337, informação de tráfego, a sua esquerda, um Sikorsky 76, mantendo o setor norte sem interferência, e à direita, um Charlie 150, mantendo no 1000 pés sem interferência. Autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 129, o Ocean Air 6337. Autorizado pouso, ciente, Ocean Air 6337. Oi, bom dia, Gono 395, ponto espera pronto. Gono 395, mateu ponto espera, pistola 0. Ah, sim, ponto espera. 0, limitado pelo localizador, azul 4060. 060 de pro, limite ao lote, 4060. Autoriza o procedimento, Azul 2758? Azul 2758, autorizado Sierra Vitor 366 para o ILS Whisky, desça para 2500 pés, o ajuste no 097, informe estabilizado. Afirmativa, 2500 pés, descida, Sierra Vitor 366, mas chama estabilizado, Azul 2758. Aparelho 9804, mantenha a sua indicada para sequenciamento, desça para 4000 pés, o ajuste no 097. Ok, 1017, desce 4000, mantendo high speed, 245, 9804. Roger, mantém holding point, taxiway papá, November 989 Alpha Romeo. Inform traffic on short final runway 17. Oscar Maquiank, autorizado final 17, aguarde autorização de pouso. Autorizado, é final de 17, vai aguardar autorização para o pouso, Oscar Maquiank. O Sierra Golf Oscar visual com Airbus da Avianca na curta final 1-0.